Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Durante a semana aconteceram duas discussões interessantes pelo Facebook que eu achei que poderiam ser objeto de comentário nesta aula, interrompendo um pouco o curso que nós vínhamos seguindo, mas que no fim das contas vão ajudar. O primeiro foi em torno da dita profecia do Richard Rorty, que em 1998 fez um diagnóstico dizendo que a progressiva alienação das elites em relação às necessidades do povo criaria uma situação econômica insustentável, na qual apareceria então um homem forte, imporia um regime autoritário e, no fim, não conseguiria melhorar a situação econômica de maneira alguma, só melhorar a situação dos ricos. Essa foi a profecia dele, profecia como chamaram. Na verdade, esta profecia, ela apenas repete o diagnóstico oficial comunista sobre a origem do fascismo. Quer dizer, o fascismo é um regime de força imposto pela classe dominante para salvá-la em situações extremas. Essa teoria é evidentemente falsa, eu já expliquei muitas vezes isso aqui. Mas o curioso é que a visão estereotípica que ele tinha do homem forte, até a expressão, essa expressão se usa com relação a Napoleão Bonaparte, Mussolini, Hitler, né? Nunca se usou com relação a um governo comunista, nunca. Embora eles encaixem no modelo. Ela coincide exatamente com um livro de 1935 do Sinclair Lewis, que se chama It Cannot Happen Here, Não Pode Acontecer Aqui, em que ele, vendo a ascensão do fascismo na Europa, ele inventa um modelo de um fascismo americano. E, desde então, apareceram milhares de filmes a respeito. Vocês devem se lembrar do filme The Rock, com o Sean Connery, né? Que são veteranos que voltam do Vietnã e resolvem dar um golpe militar. Né? Tem 7 dias de maio também, a mesma coisa. Isso é um tema que já foi explorado no cinema desde 1935. Então, em 1998, o cidadão repete mais ou menos isso e dizem que ele profetizou. Quer dizer, é claro que isso é uma palhaçada. Né? Richard Rorty, no meu entender, é uma pessoa que não merece nenhum respeito do ponto de vista intelectual, é apenas. Eu diria que ele é mais uma figura de mídia do que outra coisa, né? E o segundo assunto foi que alguém ouviu uma gravação minha antiga deste mesmo curso, no qual eu dizia que o argumento da contingência, apresentado por São Tomás de Aquino, tem apenas um valor provável. Então apareceu um padre esfregando na minha cara o cânon 1806, que diz que aquele que. Eu vou ler aqui para vocês. Cânon 1806. Se alguém disser que o verdadeiro Deus, nosso Criador e nosso Senhor, não pode ser conhecido com certeza pelas coisas que foram feitas, pelas coisas criadas, pela luz natural da razão, que ele seja anátema. Então, muito bem, só você ler isso aqui direitinho, você vê. Em primeiro lugar, o dogma afirma que esta prova foi dada. Não, afirma que ela pode ser dada. E que se você negar essa possibilidade, é anátema. Não diz que foi dada, nem diz que a prova é satisfatória. Ora, a prova dada, oferecida, chamada prova clássica pela contingência, que não foi inventada por São Tomás de Aquino, já vem desde Aristóteles, passou pelos estoicos, dos neoplatônicos, etc. Alcançou uma forma mais ou menos estável com Santo Tomás de Aquino, é chamada prova pela contingência, o argumento cosmológico. Né? Ela pode se resumir assim: assim, resume o Peter Kreeft. Se algo existe, deve existir algo que o trouxe à existência. O universo, a coleção dos seres no espaço e no tempo, existe. Portanto, deve existir algo que o traga à existência. Aquilo que traz o universo à existência não pode existir dentro do universo ou ser limitado pelo espaço-tempo. Portanto, aquilo que traz o universo à existência deve transcender tanto o espaço quanto o tempo. É uma das maneiras de explicar. Mas, no fim das contas, é chamado argumento cosmológico, que é argumento baseado na existência do universo, ou argumento pela contingência. O que é o contingente? É aquilo que não tem em si mesmo a causa da sua existência, aquilo que não existe de per si, mas que depende do outro. Então, todas as coisas que nós conhecemos são contingentes, portanto, deve haver algo que as trouxe à existência. Se você aplicar esse raciocínio a todos os seres possíveis, são todos contingentes. Então, necessariamente, tem de haver um necessário que não é contingente e que os produz. O conceito do contingente, ele já implica por si mesmo o necessário. Porque se tudo fosse contingente, haveria regressão ao infinito e você não teria explicado coisa nenhuma. Então, o conceito do necessário já implica o conceito do contingente. O que Santo Tomás de Aquino e todos os outros, até a época, fizeram não foi senão analisar o conceito do contingente e ver que ele implicava a existência do necessário. Isso é uma prova, do ponto de vista estritamente lógico, sim. É certo? Mas do ponto de vista real, material, é uma prova? Não, de jeito nenhum. Por quê? O que o dogma está dizendo é que a possibilidade, está falando a possibilidade de provar com certeza a existência de Deus a partir das coisas criadas e não do mero conceito de contingência. É? Esse conceito ele não pega nenhuma coisa criada, ele pega apenas o conceito geral de contingência. Em segundo lugar, o que esse argumento prova é que existe algo necessário por trás da existência das coisas contingentes. Não diz que essa coisa seja Deus. É? Aqui o próprio Peter Crafton, no manual dele de apologética, ele coloca, pergunta, mas por que essa causa deveria chamar de Deus? Poderia ser alguma outra coisa desconhecida que fundamenta o universo da mudança? Resposta do Peter Crafton, verdade. Portanto, é o seguinte, esta prova ela tem apenas, vamos dizer, uma validade lógico-formal. Ela não tem validade material substantiva. Agora, o que o dogma está afirmando é que essa prova pode ser encontrada. Ou seja, através do estudo das coisas criadas, podemos remontar com certeza a existência do Deus Criador. Por exemplo, tudo o que o pessoal fala hoje do design inteligente é uma tentativa de fazer isso. Há outras vias também. Tá certo? Mas, se afirmamos, junto com o cânon 1806, que é possível provar com certeza a existência de Deus a partir das coisas criadas, aí está implícito que você tem que partir das coisas criadas e não do mero conceito da contingência. Hã? Alguma coisa criada pode ser uma pulga, né? Ou um dinossauro, ou a humanidade, algumas coisas criadas, não é isso? E remontar delas, pelas causas até uma causa primeira. Isto é possível fazer, e tem muita gente se esforçando em fazer, mas quando o dogma afirma que é possível fazer algo, ele não está dizendo que já foi feito. Muito menos que foi feito de maneira definitiva e comprobatória. Ora, afirmar essa possibilidade é uma coisa que vem não só do dogma, mas vem do senso comum. Porque você não pode, a priori, fazer como Kant e negar alguma possibilidade da razão humana. Porque senão você seria o legislador da razão humana. Você se colocaria acima dela. O próprio Kant dizia, do ponto de vista transcendental, quer dizer, que se coloca acima do mundo da experiência, e decreta lá os limites da razão. Ora, Kant tentou colocar os limites da razão, mas nós sabemos que tudo isso está furado. Tá certo? Então, por que que a razão humana não poderia alcançar essa prova de maneira suficiente? Não há nenhum motivo para isso. Tá certo? Portanto, se você negar, você fala, não, de maneira alguma nós podemos remontar das coisas criadas até um Deus criador. Isso é impossível. Kant disse isso. Então, já entrou no anátema. Tá certo? Agora, o fato é o seguinte, quando você ensina uma doutrina pronta, aprendida, basta você decorar e daí você comparar outras doutrinas, entre aspas, com ela e ver o que está certo e o que está errado. Isso acontece muito com o pessoal de formação teológica, seja católico, seja protestante. Porque toda a vida deles consiste em assimilar uma doutrina pronta, que eles não vão colocar em dúvida jamais. Só que nós podemos perguntar o seguinte: existe alguma sentença que em si e por si seja verdadeira? Isso é absolutamente impossível, porque a sentença consiste apenas de signos. E o significado só se realiza na mente humana, na consciência humana. Portanto, a frase será verdadeira ou falsa, de acordo com o sentido que você lhe atribua. Alguns sentidos serão verdadeiros, outros serão falsos. Quer dizer, a possibilidade de má interpretação em qualquer sentença, a mais óbvia possível, é absolutamente ilimitada. Portanto, a fórmula por si mesma, ela pode ser considerada sagrada, mas não verdadeira em si. Por exemplo, o padre que está discutindo comigo, o tal de padre Elílio, ele interpretou o cânon 1806 no sentido de que a existência de Deus a partir das coisas criadas já está provada de uma vez para sempre. Eu digo, essa interpretação é absolutamente falsa. O texto do cânon é muito claro. Ele diz, a razão humana pode fazer isso a partir das coisas criadas. Se perguntar, alguém já fez isso? A minha resposta é não, nunca ninguém fez. Fizeram um raciocínio puramente lógico a partir do próprio conceito de contingência. Logicamente falando, esse raciocínio é perfeito, é imbatível, é inegável. Quer dizer, a contingência exige o necessário, sem sombra de dúvida. Porque não é disto que o dogma está falando. Ele está falando das coisas criadas reais. Então, no tempo de São Tomás de Aquino, não havia nem mesmo equipamento científico suficiente para tentar uma investigação como essa do design inteligente, o qual, inclusive, só surge em reação à teoria da evolução. Então, esse trabalho, vamos dizer, de provar a existência de Deus a partir das coisas criadas, ele ainda está sendo feito e ainda está por fazer. No meu entender, a primeira condição para você se dedicar a isso é você entender que ainda não foi feito. Porque se a mera demonstração lógica já satisfez, então quer dizer que a sua demanda de explicações é muito tosca. Você quer uma frase que acalme você. Note bem, poucas pessoas se dedicam ao estudo de filosofia, mas muitas pessoas querem uma religião, querem uma crença. Então, na hora de entregar a crença para ela, a mente delas sossegou. Tá. E são justamente essas pessoas que se metem em discussões filosóficas que estão infinitamente acima da capacidade delas. Não só por não terem o treino adequado, mas porque, sendo brasileiros, não sabem ler corretamente. Se você tem menos de 50 anos, meu filho, você não sabe ler corretamente. Você foi educado no socioconstrutivismo e você tem deficiência de leitura que você tem que corrigir. O sujeito lê. Não se pode negar, não é anátema negar que se pode fazer tal coisa. Então agora tem que afirmar que já foi feito, que está feito e que não há mais problema. Não faz o menor sentido. Quer dizer, a redação do cânon é absolutamente perfeita. Ela afirma a existência de uma possibilidade. Tá certo? Não afirma que essa possibilidade foi realizada. Tá certo? Nem muito menos afirma que é anátema negar que foi realizada. Anátema é negar que pode ser realizada. Então, chega uma pessoa com, estudei teologia no seminário, não sei das quantas, etc, etc, entendo desse negócio, você não entende coisa nenhuma. Digo, você pode ter teologia quando você quer, mas você não sabe ler. Então, toda a formação superior montada em cima de uma dificuldade de leitura, de uma deficiência de leitura, não vale nada, gente. Tem que voltar lá no começo e reaprender a ler. Não estou brincando, não. Tem que fazer o curso do Carnal da Linha. É que é, por enquanto, o único meio que nós temos de suprir essas deficiências. Então, já está provado que o tal do socioconstrutivismo provoca até lesão cerebral. Não é que ele só torna a pessoa não operacional. Não, lesa o próprio sistema. Tá certo? Essa coisa é gravíssima. É a coisa mais grave que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Toda a confusão atual política e econômica é por causa disto. Né? Porque nós temos aqui uma horda de incompetentes que não entendem nem o que eles mesmos dizem. O Congresso inteirinho é assim, meu Deus do céu. Você acha que o alto comando das Forças Armadas é o quê? Talvez alguns escapem, porque são 60, 70 anos, mas abaixo disso, meu filho, está todo mundo confuso. Então, isto foi, o socioconstrutivismo foi realmente como diz, a arma fumegante, né? Foi ela que matou o Brasil. Foi o socioconstrutivismo que matou o Brasil. E matará qualquer país onde seja adotado. Então, se você cria uma geração de pessoas que não entendem o que leem, não entendem o que ouvem, As pessoas podem discutir para o resto da vida, não vão chegar a nada. Tudo vai ser enormemente difícil. E quando você diz o óbvio para essas pessoas, elas ficam chocadas. Por exemplo, agora apareceu este depoimento do Odebrecht, que envolve 80% do Congresso, no caso de corrupção. E daí o pessoal diz: ah, o problema não era o PT, era toda a classe política. Mas eu disse isso em março de 2015. E pior, o povão sabia disso. O povão não estava revoltado só contra o PT, mas contra toda a classe política. Então, era o mesmo problema que o Raimundo Faro já tinha visto nos anos 60, o estamento burocrático. Esse é o problema, né? Então, o PT não passa de um agravamento da situação, quer dizer, é o que tirou proveito consciente e sistemático de uma situação que já existia, né? Quer dizer, o Brasil tem uma classe política que ela não tem meios de ser fiscalizada. Ela é totalmente imune, até pela distância, meu Deus do céu. Quer dizer, na hora que colocaram a capital lá no meio do país, praticamente inacessível, tá certo? Já foi para isso. Já vai isolar a classe mandante da pressão popular. Se o governo estivesse no Palácio do Catete, ele caía em 24 horas, como caiu da Argentina. Né? Então, mas este é um dos muitos artifícios que existem. Você vê, agora, essa semana, nós vimos os bandidos anistiando-se a si mesmos, querendo votar uma lei que os isenta de culpa antecipadamente. Eles têm o poder de fazer isso. E se eles baixam essa lei, você não culpa, você está lascado. Então, o que tem é, vamos dizer, uma minoria ínfima de gente que tem todos os canais de ação na mão. Do outro lado, você tem uma população imensa, dispersa, sem meio de ação nenhum, a não ser ir para a rua gritar. Essa é a situação, né? Na verdade, não é essa situação só no Brasil. Muitos países estão assim. Mas aqui nos Estados Unidos ainda existem alguns meios de ação. No Brasil não tem nenhum. No Brasil não tem um recall. O recall é o seguinte: você elegeu um deputado, ele não fez do jeito que você quer, junta os eleitores e desvota o sujeito, tira ele de lá. Nós não temos esse meio. Tá certo? Nós não temos nem meio de saber exatamente o que que eles estão discutindo ali. A informação é deficiente. Não é isso? Toda a informação que circula pelo Brasil é deficiente, porque os canais de informação, mídia, jornais e TV, são poucos e trabalham em uníssono. Isto aí, você vira, até os anos 60, havia concorrência entre os jornais. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Eles se enfrentavam e se desmentiam. Em algum momento dos anos 60 ou 70, eu não me lembro exatamente, mas que aconteceu, aconteceu. Houve uma reunião do sindicato dos proprietários de empresas jornalísticas e eles combinaram: vamos parar. Né? Agora o que eu digo, todo mundo diz. E foi assim. Então também houve, foi havendo a grande centralização da mídia, por exemplo, a Folha de São Paulo foi comprando vários jornais pequenos. Você pensava que eram vários jornais, na verdade era o mesmo. Inclusive a Folha de São Paulo fazia os jornais pequenos com o mesmo material do jornal grande. Então você tinha uma redação ínfima, que na verdade você só dava título diferente para as matérias que vinham da Folha de São Paulo. Então, houve uma concentração econômica e uma concentração política dos órgãos de mídia. Ainda no tempo da ditadura, a discussão política foi reduzida ao mínimo, né? E houve a concentração, na época, no noticiário econômico. E assim, se eu bem me lembro, o próprio Aristóteles dizia que a economia é o que sobra quando acaba a política. Então, naquele período, as sessões de economia, que antigamente só eram lidas por pessoas muito interessadas, por investidores, por empresários, né, banqueiros, etc., se tornaram as mais populares. Você tinha manchete econômica todo dia. Tá certo? Isso criou um vício. Até hoje, a coisa está mais ou menos assim. Tá certo? E a discussão política substantiva desapareceu por completo. Desapareceu no tempo da ditadura, desapareceu durante a era PT. Tá certo? Nós temos só a discussão de formalismos. Tá certo? Então, por exemplo, o próprio quadro institucional, ele não pode ser questionado. Quer dizer, você é obrigado a decretar que aquilo é perfeito, que não pode mudar nada. Quando está na cara que o quadro institucional inteiro, Constituição de 88, etc., foi tudo feito para criar essa situação, vamos dizer, onde a classe política é inatingível. Só que não estava perfeito ainda, falta mais um pouco. Mas eles estavam votando essa semana, falaram, nós somos intocáveis. Tá certo? Então, não há canais de ação popular e a informação é deficiente. E pior, as pessoas não sabem ler. Digo, pronto, então, está absolutamente desesperador. Por isso que eu digo que a única coisa a fazer no Brasil é restaurar a alta cultura e por restaurar a educação. A educação é função da alta cultura. É a alta cultura que determina o que vem na educação. É isso. Então, a queda da educação brasileira é uma coisa assim, sem fundo. Eu tinha um colega jornalista, não vou dizer o nome, ele era muito famoso, tinha um dos melhores salários da imprensa. Então, depois, a revista que ele trabalhava fechou, ele perdeu emprego, foi para um outro pior. Eu fui para outro pior, enfim, fui trabalhar numa revista Nanica. A revista Nanica ficava ali na Bela Vista, e ele então se juntou com o pessoal do Teatro Oficina para fumar maconha, foi pego pela polícia, foi parar na casa de detenção. E daí estava lá fazendo o jornalzinho da casa de detenção. E um amigo comum nosso foi visitá-lo, ele disse: eu descobri uma coisa, a sociedade brasileira não tem fundo, você pode cair indefinidamente. Então não é só o indivíduo que pode cair indefinidamente. Tudo pode cair indefinidamente. Você não tem, mas é aquele mínimo de valores racionais que permitem você parar uma decadência depois que ela passou de um determinado ponto. E a velocidade de raciocínio das pessoas está se tornando cada vez mais paquidérmica. Eu lembro aquele negócio do Raimundo Abelho, que, né, aqui não segue o tempo histórico, segue o tempo geológico. Não é isso? Então, quando fizeram, por exemplo, aquela famosa marcha para Brasília, eu disse para ele: escuta, você não põe 2 milhões de pessoas na rua para depois você dizer, espera aí que eu vou até Brasília a pé e já volto. Não se faz isso. Ninguém faz isso. Assim, é tão surrealista que fica. Vocês esfregam os olhos para dizer, mas está acontecendo mesmo? Eles fizeram realmente isso. Então, é claro que estavam abortando o movimento popular e passando a iniciativa para a classe política. Daí para dentro, o que que a população podia fazer? Fazer peregrinações até Brasília e implorar para os senadores, deputados, votar isso, votar aquilo. Em suma, você devolveu o poder justamente para aqueles do qual você deveria tirá-lo. Por que que acontece isso? As pessoas estão ficando burras, gente. Não é brincadeira, não é modo de dizer, não é força de expressão. Eu não acredito que o brasileiro seja burro por natureza, ou seja preguiçoso por natureza. Tudo isso é um preconceito idiota. Brasileiro, qualquer brasileiro é mais trabalhador que qualquer habitante aqui da Virgínia. Aqui os caras começam a trabalhar às 10, terminam às 5. Né? E tudo demora uma infinidade. Só a única coisa que funciona rápido aqui é a polícia. Em 2 minutos ela está na sua casa. Mas o resto, também ainda estou aqui na minha casa provisória aguardando, né, os carimbos, as assinaturas, etc, etc, para liberar a construção. Até agora. Tudo aqui demora, né? Então, ao passo que o brasileiro, às 7 horas da manhã, ele está na rua para trabalhar. Né? Eu acho o brasileiro um povo enormemente esforçado, enormemente trabalhador. Né? E, mais ainda, houve um professor, acho que alemão, que observou o seguinte: disse, olha, aos 7, 8 anos, os brasileiros são tremendamente inteligentes. Quando chegam aos 15, 16, já ficaram todos idiotas. Então, quem os idiotizou foi a própria educação. Eles não são idiotas por natureza. Tá certo? Então, o grande crime que se fez aqui não foi o Mensalão, não foi o Petrolão, não foi o fundo estudantil, foi o sócio-construtivismo. Eu assisti isso desde o começo, porque eu trabalhei numa revista da Fundação Vitor Civita, chamava, eu trabalhei nas duas, chamava Escola e Sala de Aula, depois virou Nova Escola. E esses foram os canais por onde foi feita a campanha do sócio-construtivismo no Brasil. Né? Quem fez isso? Fundação Vitor Civita. Ninguém cobrou isso deles até agora. Mas foram vocês que destruíram o Brasil. Vocês com as suas modas, que vocês importaram, Jean Piaget, Emília Ferreira, não sei quem, vocês imbecilizaram a nossa juventude. E hoje essa juventude é adulta e não sabe o que fazer. E por exemplo, o pessoal sai gritando: golpe militar, intervenção militar, intervenção militar. Eu não sou nem contra nem a favor de intervenção militar, eu não estou aqui para ser contra ou a favor, estou aqui para analisar as coisas do jeito que elas são. Ora, O modelo que nós temos de intervenção militar foi de 1964. Em 1964, os militares foram os últimos a se mobilizar. Você tinha uma campanha já de quase 2 anos, apoiada por todos os governadores de Estado, por 80% do Senado, da Câmara, pela mídia inteira e pela Igreja Católica em peso, e mais um monte de organizações, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, etc. Em suma, toda a classe dominante, né, estava a favor da derrubada de João Goulart. Toda ela. Exceto dois ou três cara que eram dois ou três milionários que eram amigos do presidente, como o famoso Tião Maia, por exemplo, né? O Tião Maia era amigo dele, o homem da Panera era amigo dele, certo? Mas era assim, na classe dominante era ínfimo o apoio que ele tinha. Quando eu falo classe dominante, isso inclui os militares. Ora, o que é uma classe dominante? É aquela que já tem os meios de ação, portanto tem algum controle sobre a massa. Tá entendendo? Agora, se você só tem a massa sem a classe dominante, então você tem a massa amorfa. Você imagina, por exemplo, a capacidade de mobilização que a Federação das Indústrias tem, ou a Associação Comercial tem. Ia dar uma ordem, no dia seguinte, todos os seus associados e seus empregados estão todos obedecendo aquilo. Você imagina a Igreja Católica, se todos os bispos começam a dizer alguma coisa, os fiéis todos vão atrás. Então, a classe dominante tem os meios de difusão e os canais de comando. Em 64, a classe dominante inteira estava contra o João Goulart. Então, na hora que convocaram o povo para a rua, foi todo mundo para a rua, mas não era só o povo gritando na rua, né? Ou seja, quem derrubou o João Goulart? Foram os militares? Não, foi o Congresso, meu Deus do céu. Né? O presidente do Senado, Auro Moro Andrade, decretou a vacância do cargo e pronto, o homem não era mais presidente. O Álvaro Andrade, nesse momento, ele nem sabia que de Minas Gerais o general Olímpio Mourão Filho tinha botado as tropas na estrada. Ele nem sabia disso. Portanto, foi inteiramente um golpe civil, secundado pelos militares, que depois tomaram a frente do processo. Agora, você veja, ali você tinha o governador Guanabara, o governador de São Paulo, tudo até governador estava a favor. 80% do Congresso estava a favor. A Igreja Católica em peso. Né? Você não pode esquecer que esta coisa da Marcha da Família foi antecedida de muitas manifestações do pessoal religioso. Estava todo mundo por aqui, com o Goulart. Né? Então, essa é a diferença entre a situação de 1974 e de agora. Agora você não tem apoio nenhum na classe dominante. Ou seja, todas as pessoas que têm o poder de mobilizar organizadamente, não estão do seu lado. Também não estão contra. Se pensar, por exemplo, Federação das Indústrias, bom, ela pode até dar um apoiozinho no final, certo? Mas ela não vai tomar a dianteira, como tomou em 64. Não é isso? A classe empresarial inteira, Federação do Comércio, ela também não vai tomar a dianteira. Mesmo porque, entre esse grupo dito intervencionista, e eles não houve nenhum contato, nenhuma articulação, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Você só vê pessoas isoladas, né, muito irritadas, loucas da vida, fazendo convocação ao povo. Eu digo, mas escuta, se você vai convocar só o povo, sem a classe dominante, você mesmo vai ter que organizar esse povo. E isso requer tempo. Então, você, sem o apoio da classe dominante, é possível fazer uma revolução popular, inclusive contra a classe dominante. Só que para isso você precisa ter a militância popular organizada, e isso leva décadas. Isso não existe. Então, não temos a militância popular organizada e também não temos o apoio da classe dominante. Essa é a situação. Portanto, falar de intervenção militar é você pedir que os militares se ponham em ação sem nenhum apoio civil. População gritando na rua não é apoio civil, gente. É? Apoio civil é banco, é Federação das Indústrias. As igrejas são entidades poderosas que têm, vamos dizer, o controle da massa disciplinada. Isso é que se chama apoio civil. Isso havia em 64 e não há agora. Então, pensando assim, bom, quando que esse pessoal intervencionista vai se lembrar de, ah, eu preciso falar com o homem da Federação das Indústrias, eu preciso falar com o banqueiro, eu preciso falar com o cara de almas, sei das coisas. Isso nem começou ainda. Entendeu? Então, estão pedindo é o efeito sem causa. E daí, naturalmente, os militares ficam com medo e mandam lá o Vilas Boas dizer, não, eu não vou fazer intervenção com ele nenhuma, senta com o Leão é manso. Eu não sei, eu não gosto muito dele, mas aqui no lugar dele eu faria a mesma coisa. Porque se o governo desconfia que um deles está tramando um golpe, puramente militar, sem apoio civil, é fácil mesmo cortar a cabeça de um ou dois generais. Como já não tirou o general Mourão? Com a maior facilidade. O que que aconteceu? As Forças Armadas se levantaram em peso para defender o general Mourão? Não. Todo mundo ficou quietinho. Uns protestaram no Facebook, como diz a menina, ela xingou muito no Twitter. Né? Tá, essa puta falta de sacanagem. Né? Foi isso o máximo que aconteceu. Então, como é possível tanto amadorismo? Né? Falta de inteligência, gente. Tá entendendo? E os líderes, entre aspas, líderes verdadeiros, ou biônicos desse movimento todo, todos pertencem a essa geração, todos foram educados no socioconstrutivismo, todos têm alguma dificuldade em raciocinar. Agora, o mesmo sujeito que tem dificuldade em raciocinar adora discutir, e xingar, ficar indignado, etc, etc. E fica indignado com coisas que não estão acontecendo. Né? A hora que eu disse, por exemplo, que a prova pela contingência dava apenas uma certeza razoável, é que eu disse o seguinte, ela dá uma certeza lógica perfeita. Tá certo? Mas ela está lidando apenas com o conceito da contingência. Ela não está lidando com nenhuma coisa criada concretamente. Portanto, ela está afirmando, vamos dizer, a possibilidade de uma prova. Se logicamente, você encadeia uma coisa com outra, então deve ser possível você encontrar os elementos reais, materiais, que correspondam a essa demonstração dada. Aí sim você provou. Até lá, você provou apenas a conexão lógica de um conceito de contingência com o conceito da necessidade. Aliás, nem precisava, porque o conceito da necessidade já está embutido de contingência. Como já ensinava Aristóteles, o raciocínio lógico não nos ensina nada. Ele apenas desmembra o que já estava contido nos conceitos. Ou seja, para obter efetivamente a prova, você precisaria sair da esfera meramente lógica e penetrar na esfera científico-experimental, que eu acho que é o verdadeiro caminho. Isso. Só que para isso, nós precisamos mudar completamente a estratégia. E uma das mudanças que tem que fazer é o seguinte: é você entender. Em primeiro lugar, que uma discussão filosófica não é uma sequência de afirmações dogmáticas. Isso é coisa mais. Né? As pessoas agem como se tudo que você está dizendo fosse uma declaração de fé. Eu creio nisso, eu creio naquilo. Eu creio naquilo. Por quê? Porque foi só essa a formação que eu tiver. Ao passo que, numa discussão filosófica, 99% do que você diz é puramente hipotético. Você está confrontando hipóteses, etc., para algum dia chegar, fazer alguma certeza mínima, se for possível. Muitas vezes não é. Se você pegar, por exemplo, os diálogos de Platão, que são modelos de discussão dialética, muitos deles são totalmente inconclusivos. Ou terminam com a narrativa de um mito. Ou seja, Sócrates não tem uma tese pronta para mostrar para eles. Ele narra o mito para sugerir uma imagem. O que é um mito? É um símbolo. O que é um símbolo? Como dizia Suzanne Langer, é uma matriz de intelecções possíveis. Então, ele não tem a conclusão final, mas ele pode fecundar a mente dos ouvintes, dos discípulos, para que tenham, mais tarde, intelecções possíveis. Né? O próprio Aristóteles, tem um livro chamado Questões ou Perguntas, e são milhares de perguntas às quais ele não tinha resposta. E isso, como é que é? Aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Ora, quando você pega o conjunto dos dogmas da igreja, você tem ali uma série de certezas. Tá certo? Só que como é que essas certezas se traduzem no mundo real? Como é que você as entende? Esse é o grande problema. Todas as sentenças que compõem o dogma são afirmações genéricas universais. Como é que você traduz isso para o campo dos fatos concretos, particulares? Não é fácil. Você vê que no século XVIII, Santo Afonso de Ligório fez um esforço imenso para pegar o núcleo da moral da igreja e ir analisando, analisando, até chegar o mais próximo possível dos fatos concretos. Deu um tratado em 8 volumes, um negócio monstruoso. Né? Então é simples, a moral é quem manda fazer isso. Mas o que, que é para fazer exatamente? Entendeu? Você vai lá consultar o Santo Afonso. Santo Afonso resolveu todos os problemas? Não, no tempo do Santo Afonso não tinha bebê de proveta, não tinha anticoncepcional, não tinha mais isso, não tinha mais aquilo, não tinha movimento gaysista. Tem um monte de coisa que não está lá no Santo Afonso. Como é que resolve isso? Os caras estão discutindo até hoje. Então, se a pessoa que não está acostumada, vamos dizer, ao movimento dialético do pensamento, raciocina assim, como se cada frase fosse um cânon. E daí, meu filho, você vai encontrar heréticos por toda parte. Não é isso? Então, você, não há nenhum meio de você aprender a filosofia, mas nenhum, nem zero, se você espera obter dela uma crença de tipo religioso, ou seja, um conjunto de dogmas. Não dá para fazer isso. Então, nós nos orientamos, vamos dizer, pela doutrina da igreja, mas eu nunca faço isso, de ler a doutrina da igreja e aplicá-la. Nunca faço isso. Eu investigo as coisas pelos meios dos quais eu disponho, que são meios filosóficos e científicos, e depois eu vou conferir. Eu vejo, opa, se afastou muito da doutrina da igreja, então em algum lugar eu deterrado. Mas não quer dizer que eu saiba onde eu errei. Então é assim que a gente tem que proceder. Não há outra maneira. Agora, se você decorou a doutrina e você a sai aplicando, isso aí qualquer computador faz. Você deduzir do genérico para o mais particular. Certo? É um trabalho puramente mecânico. Certo? E o trabalho puramente mecânico só vai partir sempre do geral para o particular. E quando que ele vai coincidir exatamente com os fatos concretos que estão na sua frente? Nunca. Porque a variedade dos fatos concretos é ilimitada. Então nós temos que seguir o contrário, nós temos que ir pelos fatos concretos e ver, tomando a doutrina da igreja como um guiamento remoto. Isso é o máximo que dá para fazer. Certo? Se você não faz isso, você está acostumado, vamos dizer, àquelas certezas finais que, na verdade, não tem conteúdo para você. São apenas frases. Daí a reação desse padre. Agora ele se apegou. De fato, a gente, quando faz a exposição oral assim, de improviso, você pode cometer muitos erros de expressão na hora. Eu não ligo muito para isso, porque nas aulas seguintes a gente vai corrigir. Mas ele pegou um trecho em que eu dizia que a demonstração da contingência só dá uma certeza prova, não uma certeza lógica. É um absurdo o que eu falei, evidentemente, porque ela é uma certeza lógica. O que eu quis dizer é que não é uma certeza conclusiva, é uma certeza apenas lógica. Agora, transposta para o mundo real, ela passa a ser apenas uma certeza razoável, porque ela está afirmando uma possibilidade. Ou até, se você quiser, uma probabilidade. O que a própria contingência está dizendo? Quer dizer que se você estudar os entes criados, você pode remontar deles até Deus. Não é isso? Mas alguém fez isso? Não, no tempo do Santo Tomás de Aquino nem tinha meios de você fazer isso. Se você for observar qual era o conhecimento dos entes naturais que havia disponível no tempo do Santo Tomás de Aquino, quase nada. Portanto, o estudo das ciências naturais ocupava um lugar mínimo ali. O ensino nas universidades era basicamente fundado em textos. Era o estudo de textos e o método era dialético e analítico. E não ia passar disso aí, tá certo? Porque não havia instrumentos. Né? Então, o estudo científico sistemático da natureza ele começa depois, certo? E começa, inclusive, dentro da igreja. Só o número de jesuítas contribuíram para isso. Tem mais jesuíta do que qualquer outra coisa. E, aos poucos, os vários enfoques vão se perfeiçoando e purificando, por assim dizer. Você vê, por exemplo, quando Charles Darwin enuncia a teoria de evolução, ele mesmo reconhece que ele não tem o registro fóssil suficiente para provar isso. Quando vão completando mais o registro fóssil, bom, o que acontece? Surge dúvida. Tá certo? E, nesse caso da evolução, até hoje ninguém sabe quem morreu. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sempre que eu leio um argumento a favor, eu concordo. Eu leio contra, também concordo. E eu não acho que eu seja tão mais burro que os outros nesse ponto, né? Eu acho que a coisa está inconclusiva mesmo, né? Existem argumentos fortes a favor, argumentos fortes contra. Ou seja, se nós não temos nem sequer os meios de tirar a limpo essa questão da evolução, como é que nós podíamos acreditar que esta demonstração de Deus pelas coisas criadas já está feita? Note bem, uma coisa são as coisas criadas, outra coisa é um mero conceito da contingência. Pior ainda, o Deus a que se refere a prova pela contingência é o Deus de verdade? Não, ele é uma metonímia. Já Deus criador? Eu digo, mas o que é isso? Deus só criou o universo. Ele não faz mais nada. Isso é ele. Ele é a força criadora e pronto. Então você pode aceitar, por exemplo, a teoria do mecanicismo do século XVI e XVII. Deus criou o mundo, deu corda no mundo e o mundo continuou funcionando por si como um relógio. Algo nesta prova impede que seja assim? Nada, absolutamente nada. Ou seja, o Deus verdadeiro não é apenas o criador, mas o mantenedor. E ele é mais isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais é o juiz, mais é o salvador, mais é não sei o quê. Eu falei, esse é o juiz de verdade. Então, o Deus da própria contingência é um Deus metonímico. Ele está designando o agente por uma das suas ações. E, evidentemente, essa visão é incompleta. E se você disser, esse argumento prova Deus, não, prova alguma coisa. E prova só na esfera lógica, não na esfera fática. Então, fui em vista deste problema, e eu estou pensando nisso há muitos, muitos anos, que eu comecei, por exemplo, aquele estudo sobre os milagres. Falei, bom, os milagres são o meio correto de estudar isso aí, porque eles refletem a ação direta de Deus no mundo. Tá certo? Então, temos que entender algo deles para você, através da ação, você provar a existência do agente. Isso. Só que este estudo já estava encoberto por uma montanha de conceitos errados. Você dizer, por exemplo, o milagre é uma ruptura das leis naturais. Né? Eu digo, bom, já começa por. Né? Quer dizer, Deus criou a natureza, por que ele tem que romper as leis naturais para fazer alguma coisa? Ele não pode ir por cima delas, pegar uma outra lei mais abrangente? Claro que pode. Em segundo lugar, se o acontecimento miraculoso é igual a acontecimentos não miraculosos, por exemplo, a cura de uma doença. Né? Bom, tem várias curas. Muita gente curou de câncer, por exemplo. Né? Uns tomando remédio, outros fazendo operação e outros por interferência divina. Então, as curas têm essa diferença na sua causa. Substantivamente, não tem diferença nenhuma. É possível uma coisa dessa? Claro que não. Então, o fato miraculoso deve ter algo na sua própria estrutura que possa distingui-lo de todos os demais fatos. Não somente pela sua causa, mas pela sua substancialidade. Não é isso? Então, quando você vai investigar, por exemplo, a cura de uma doença, você vai ter que levar em conta o conjunto dos fatos que levaram a ela, e não somente a cura, considerada abstrativamente. Não é isso? Por exemplo, a menina que não tinha pupilas. Né? Bom, ela foi lá no Padre Pio. Por que que ela foi lá? Que o Padre Pio fez? Você tem que pegar a coisa no seu conjunto. Não é isso? Então, se você pegar somente a cura, bom, ela pode acontecer por milhões de causas. Não é isso? Então, assim como eu fiz com relação aos milagres, seria necessário fazer com relação às profecias. O número de pessoas que tem por aí aplicando profecias à situação atual, sobretudo aqui nos Estados Unidos, é absolutamente alucinante. E isso eu acho que só confunde o meio de campo. O que tem que fazer exatamente o contrário, quer dizer, você tem que reduzir as profecias àquelas que se cumpriram exatamente, não aquelas que você acha que vão se cumprir agora. e seria preciso controlar um pouco a fúria analogizante. Por exemplo, quem diz que aquilo que Deus falou a respeito de Israel se aplica aos Estados Unidos ou ao Brasil? Então, para mim, o modelo da profecia inteiramente cumprida são as profecias de fato, cumprida dentro de um prazo abarcável. Então, seria preciso estudar mais meticulosamente sob esse ponto de vista. Como se deu o cumprimento, em quais prazos, etc, etc, etc. Para a gente começar a entender um pouco esta coisa. Claro que o entendimento será limitado, porque chega uma hora que você vai bater no agente. O agente é Deus, você não tem controle sobre o que ele faz. Mas, por trás de toda essa profecia, você vê uma lógica. Não é isso? A lógica divina não nos é totalmente acessível. Mas dizer que ela não é acessível de maneira alguma seria inteiramente absurdo. Quer dizer, algo da lógica divina tem de estar presente na própria trama dos fatos, meu Deus do céu. Não é isso? Então, em suma, eu não empreendi esse estudo totalmente ainda. Eu fiz, pego um pedaço aqui, um pedaço ali. Espero que outros também se interessem por isso, né? E levem a sério o que está no cânon 1806. É possível fazer isso. Mas se é possível, então temos que fazer. Em vez de pegar na uma prova meramente lógica e se contentar com ela e sair brandindo anátemas contra todo mundo que pareça ter dito uma coisa diferente. Não é isso? Então, bom, gente, eu vou parar esta aula por aqui. Eu ainda não estou completamente recuperado, minha voz ainda está uma bela porcaria. O médico disse que leva 3 semanas para curar esta droga. Eu espero que na semana que vem já tenha uma coisinha melhor. Então vamos fazer. Daqui a pouco voltamos com as perguntas, tá bem? Então vamos lá. Aqui, peraí, tem uma pergunta aqui. Não estou achando o nome da pessoa. Aqui, Raul da Cunha Costa. Pergunta: quais seriam os efeitos de tal socioconstrutivismo? Quais seriam os elementos dele que seriam mais nocivos? São de caráter ideológico, são tecnicamente incapazes de desenvolver inteligência. As duas coisas, nessa premissa básica do socioconstrutivismo, quer dizer que o conhecimento é construído socialmente, ele já paralisa a inteligência imediatamente. Você me responda o seguinte: houve alguma descoberta científica que foi feita por toda a comunidade científica antes de ser feita pelo sujeito que a descobriu? É possível todo mundo saber alguma coisa antes que alguém o saiba? Não. É possível uma classe inteira entender uma aula sem que nenhum dos indivíduos a entenda? Não. Agora, ao contrário, é possível um aluno entender e os outros não entender nada? É óbvio, né? Portanto, a ideia de que o conhecimento é construído socialmente, ela já paralisa a atuação da inteligência no mesmo momento. Quer dizer, você só vai confiar naquilo que a comunidade te confirmar. O que você pensa sozinho, tá, necessariamente está errado, não significa coisa nenhuma. E é claro que se você se guiar pela comunidade, você vai pelo mínimo comum. Então, quer dizer, você já vai graduar a sua inteligência pela burrice alheia. Isso aí mata qualquer possibilidade de desenvolvimento da inteligência. Tem que ser exatamente o contrário. Quer dizer, você tem que, se você quer se desenvolver intelectualmente, você tem que aprender aí sozinho. Esse foi o voto que eu fiz aos 20 e poucos anos. Deus, eu quero entender as coisas, mesmo que eu não consiga contar para ninguém. É só assim que você vai descobrir alguma coisa. Agora, se você está ligado na consciência do grupo, o que quer que você não consiga expressar na linguagem do grupo, cessa de existir automaticamente. Ou seja, as suas impressões imediatas, elas não são verbalizáveis automaticamente. Você tem que aprender a verbalizar. Mas se você só pode dizer o que os outros já disseram, então o seu campo de percepção que você pode exprimir, fica limitado ao que todo mundo já exprimiu. Então você vira um repetidor de uma fórmula mínima. Claro que isso vai criar um sentimento de certeza baseado na aprovação grupal. E pronto, aí acabou a ciência, acabou a inteligência, ficou tudo de vez. E em segundo lugar, a ideia de você apreender unidades inteiras de sentido antes de você aprender sequer as letras e os fonemas, isso aí torna impossível a leitura. Né? Então, quer dizer, todo mundo vai aprender ali por significações analógicas, tá certo? Puramente inventadas. Você não tem certeza do que você está fazendo. Por que que você acha que os chineses, todo lugar do mundo que o chinês vai, ele tira sempre os primeiros lugares? Porque para ele aprender chinês, ele teve que decorar 5 mil ideogramas. E é na base da decoreba. Se não decorar, apanha. Né? Aí o sujeito fica inteligente. Uma recomendação que eu dou, eu digo, nunca estude muito. Estude assim, máximo 3 horas por dia. Não passe disso. E só estude o que você pretende reter na sua memória pelo resto da vida. Se é uma coisa só para uso imediato, então é assim, é como um redator de jornal que lê uma notícia, corrigir para ele esquecer imediatamente. Isso não é estudo. Não é isso. Agora, se você vai se dedicar a algum estudo, pensa bem, eu vou querer reter isso pelo resto da minha vida? Sim, então eu estudo. Se não, não. Aqui, Ana Maria Grebler pergunta, tenho 67 anos, formado em medicina, com pós-graduação em filosofia contemporânea, ainda tenho tempo de vida e formação para deixar alguma coisa escrita. Blá, blá, blá. O senhor teria disponibilidade para me orientar? Com certeza, Ana Maria. Você pode, nós podemos conversar por Skype. O ideal seria você vir aqui, passar um tempo aqui, discutir seus projetos, né? Se puder, faça isso. Mas se não puder, conversaremos pelo menos por Skype. Márcio César, com relação à última aula a respeito do imaginário sociológico, quais são as obras que podem dar suporte ao aprofundamento do tema? Eu sugeriria tudo que o Zé Ortaiga e Julia Maria escreveram a respeito. Tem vários livros sobre ele, L'ombra della gente, muitos outros. A destruição dos mitos fundadores do comunismo é uma coisa que já vem, quer dizer, há muito tempo. Quer dizer, é simplesmente você confrontar a biografia das pessoas com os mitos fundadores. Isso já vem desde os anos 40, o pessoal vem fazendo. Outra, ele faz uma segunda pergunta. Eu fiquei perguntando qual é a essência do seu sucesso, da sua maestria de entender o mundo. Claro que o senhor fala muito de sua experiência de vida como forma de construir, mas eu queria entender quais saberes. Eu já respondi isso aqui. Se você procurar na página do seminário, tem uma coisa chamada influências recebidas, uma apostila chamada influências recebidas. Eu tentei colocar ali, mais ou menos em ordem cronológica, todas as influências intelectuais que eu recebi desde a minha juventude. Então, dá uma olhada ali, você vai ver como a coisa é imensamente variada. Rafael Coelho, tenho muita dificuldade para perceber o que é detalhe, o que é essencial nos conteúdos que estudo. Outra dificuldade que tenho é perceber quando começa o conteúdo e acaba a mera extensão de linguiça. Olha, eu não sei a resposta disso. Eu tenho o mesmo problema. Eu só vou percebendo isso aos poucos. Mas uma coisa que você pode te guiar nisso aí é simplesmente você se guiar pelo seu interesse. Quer dizer, o que é mesmo do seu interesse e o que não é. Isso não vai te indicar a essência do assunto, mas a essência do que você quer no assunto. Então aí você já não está tão perdido, né? André Barbosa, o professor, fale com o Carnal Dalin para que ele crie um curso de alfabetização de adulto. Já falei, pelo amor de Deus, Carnal Dalin, isso aqui é urgente. Né? As crianças que você está educando, elas vão entrar em ação daqui a 30 anos. O pessoal já está aí, né? Tudo lutando com dificuldades, na verdade, invencíveis. Eu vou falar com ele também. Fernando Golombiers pergunta: o estudo do simbolismo natural é um meio para estudar o contingente e o necessário no terreno dos fatos? Sim e não, mas o estudo simbolismo só pode servir como vamos dizer, um guiamento inicial para despertar o interesse por esse ou aquele fato. Mas ele ainda não é o estudo científico dos fatos. O pessoal pede um exemplo. Assista os vídeos do professor Ricardo Castagnon e vocês vão ver qual é o caminho certo para esse tipo de estudo científico. Olha, todas as dificuldades que vocês estão tendo com o negócio de leitura, nenhuma delas será solucionada se você não ler literatura em língua portuguesa o tempo todo. Isto é a coisa básica, né? Porque quem cria os instrumentos de expressão verbal são escritores, são gente experiente na coisa. Nós não inventamos nada. Às vezes, eu invento uma outra expressão de gíria, que é genial, a gíria brasileira. Mas o pessoal despreza muito a leitura literária. Isso é errado. Eu sugiro você não ler nenhum livro de filosofia antes de você conhecer a literatura da sua própria língua, de trás para dentro. Segundo, exercite-se em imitar os escritores. Escrever como? À maneira de. Mas não um só. Um, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Se você não desenvolver esse tipo de sensibilidade, você nunca vai vencer a dificuldade. Talvez só com esse exercício, fazer da imitação dos escritores, você consiga vencer o problema do sócio-construtivismo na sua cabeça. Francisco Augusto, a Igreja Católica nos dizia em um dos seus pontos da sua doutrina que no final dos tempos os judeus se converterão à Igreja Católica e a salvarão, de certa forma. Eles teriam, portanto, uma missão providencial. Jacques Maritain, ao abordar a questão judaica, ele diz que os judeus são desde já membros do corpo de Cristo. Ele não diz exatamente isso, eu me lembro. Isso. Le Paysan de la Garonne, ele diz: você deve olhá-los como se e tratá-los como se. Ele não diz que já são. Então, se ele dissesse já são, então cairia na heresia. Como ele está falando apenas, né? Olhá-los como se, vamos dizer, é uma dignidade antecipada que você tá conferindo a eles. É um modo de você exercer uma fraternidade. Isso é o máximo que eles. Eu não sou nenhum admirador do Jacques Maritain, sob vários aspectos, eu acho uma pessoa que prejudicou muito a Igreja Católica. E daí ele diz o seguinte: o Papa Francisco declarou que a Igreja Católica não conduz nem apoia nenhuma missão institucional específica em relação aos judeus. Ele teria cometido uma heresia? Não, ele está falando da ação da Igreja. Essa pastoral não proclamou um dogma. Este é que é o problema, né? O seu Bergoglio, como alguns dos seus antecessores, tem a manha de perverter a situação sem tocar no dogma. Porque se tocar, ele cai na heresia. Então, você pode induzir as pessoas a condutas que têm como premissa oculta uma heresia. Mas você não pode declarar isso. Então, é mais ou menos como se faz nas escolas. O pessoal fala doutrinação, fala, não tem doutrinação alguma, você tem modificação de comportamento baseada numa premissa doutrinal que não é declarada. Então, você modifica a conduta das pessoas de modo que elas passam a agir como se acreditassem, né, nessa ou naquela premissa, mas elas não têm consciência da premissa. Então, eu vejo que o Bergoglio, tudo que ele faz é assim. Então, vamos dizer, para condená-lo como heresiarca, é muito difícil, tá certo? Eu acho que nem mesmo esses bispos revoltados estão fazendo isso ainda. Que ele tem uma conduta escandalosa é óbvio, né? Isso aí não precisa dizer, mas caiu em heresia, foi bom. Eu não me considero habilitado a encarar essa e acho que é uma coisa muito difícil. Alguém pede que comentar, o Jacques Maritain, acabei de comentar. Marcelo Sprecher pergunta: quando o senhor cita o milagre do Padre Pio, está demonstrando sua crença em testemunho alheio, a menos que o tenha presenciado pessoalmente. Não, não é verdade, não é verdade. Você tem registros, tá certo, suficientes, você tem fotos, você tem filmes. Né? E, vamos dizer, o testemunho presente pode ser conferido, averiguado. O testemunho bíblico não pode mais. A diferença é só essa. Então, por exemplo, se você pega esses testes que o professor Ricardo Castanhão fez, se Você tem acesso aos testes, aos exames, aos laudos, aos resultados, tem acesso a tudo. Isso só é possível com testemunhos presentes. Não é isso? E com relação ao testemunho bíblico, falando. Bom, existe a crítica documental, a crítica do testemunho remoto, mas nunca ele terá um grau de certeza que você tem com o testemunho atual. Não é isso? E daí ele diz: bom, mas a pessoa descrente refutá-lo usar como faro. Refutar não, vai negar. Refutar é destruir prova. Mas, na verdade, as provas que o doutor Ricardo Castanho tem apresentado com relação à questão do sangue são absolutamente irrefutáveis. Não tem jeito. Se você disser isso aí não é o sangue de Cristo, então isso aí também é o sangue de uma pessoa que estava viva no século 8, que está viva ainda agora, e cujo sangue aparece na hóstia. Se não é Jesus Cristo, então foi alguém. Talvez você mesmo. Mas aí você vai por. Você conhece algum outro personagem que atenda esses requisitos. Aí você faz o exame do sangue aqui, que acabou de aparecer numa hóstia. Você examina outro sangue que apareceu na outra hóstia do século 8, e é o mesmo sangue. Então, é o mesmo cidadão. Quem é? É você? Eu? Então, rejeitar provas, qualquer um pode a qualquer momento. O Lula não rejeitou todas as provas dos crimes dele mesmo. Mas aqui você tem que distinguir o que é a discussão entre pessoa séria com mentalidade científica e o que é, vamos dizer, a pura teimosia de ignorante, ignorante fanático. Não é a mesma coisa. Você veja, os cientistas que fizeram os exames laboratórios solicitados pelo Dr. Ricardo Castanhão, nenhum deles sabia que aquilo era sangue de uma hóstia, como se fosse um sangue qualquer. E descobriram, em primeiro lugar, não, esse paciente está vivo, porque as células estão vivas. Então deve ter acabado de tirar, não sei se está vivo no hospital, fizeram aqui. Não tirou de paciente, nem tirou de uma hóstia. Eles não estão subscrevendo nenhuma conclusão de ordem teológica, estão apenas dando o resultado do exame. Então, isso não quer dizer, vamos dizer, que nós tenhamos a prova definitiva. Você precisa juntar várias linhas de investigação desse tipo, certo? E ter em conta aquelas observações de método que eu fiz com relação ao problema dos milagres. Peraí, tem uma pergunta? Depois, quando você está nessa, eu vou perguntar. Pode fazer. É o seguinte, você está falando dos milagres, é uma forma de ação divina no mundo, né? A gente poderia dizer que a arte também, por exemplo, um ícone, né? Ou numa catedral gótica. Essa é outra forma de ação divina no mundo. Olha, na Igreja Russa se atribui, vamos dizer, um poder de presença divina a alguns ícones. Eu não sei se pensar nisso. Mas, de qualquer modo, não é o ícone por si que está funcionando. Certo? Com relação, vamos dizer, às obras de arte como um todo, elas continuam sendo obras humanas. Você pode dizer que, sob certos aspectos, parecem sobre-humanas. Tem muita que parece mesmo. Mas ainda nós estamos aí no campo do simbolismo natural. Simbolismo natural, simbolismo artístico, o simbolismo não afirma nada e não te ensina nada, ele apenas sugere. Então, o simbolismo, o estudo da arte, pode te dar milhares de sugestões de investigações científicas possíveis. Mas ainda não são investigações científicas sobre a existência de Deus, né? São investigações científicas sobre o próprio simbolismo. Aaron Benjamin pergunta: se as proposições não têm significado por serem apenas simbólicas, o que é possível provar? Fala, não, eu não disse exatamente isto. Né? Eu disse que uma mesma afirmação pode ter alguns significados que só se realizarão na mente que os inteligem. Tá certo? Eu não disse um número infinito de significações. Tem um limite. Algumas dessas serão verdadeiras, outras serão falsas. Tá certo? E é sempre possível você dizer isso aí. Portanto, vamos dizer, a multiplicidade de significados não é tanta assim. Esse problema não chega a existir. É perfeitamente possível você chegar a um consenso entre pessoas, né, de cultas que conhecem o assunto quanto qual é o significado formal de uma afirmação. Por exemplo, se você pegar o cânon 1806, Ele está literalmente afirmando uma possibilidade. Não diz que essa possibilidade foi realizada. Em parte alguma, ele diz. Em segundo lugar, ele fala em provar Deus a partir das coisas criadas, não a partir do mero conceito genérico de contingência. Isso é importante saber. Agora, o senhor pode ler e entender imediatamente. Não, então está provado, existe a prova. E se você nega a prova, você está contra o dogma. Pode entender assim. Então, numa primeira camada de significado, pode parecer isso. Você vai ler mais atentamente, vai dizer, não, espera aí, isso não está afirmado aí. Bruno Fortes pergunta, a estratégia de olhar para o fenômeno miraculoso, não só as suas causas, reside no ponto em que o milagre tem na sua forma essencial, que é distinto dos demais fenômenos. Isso, exatamente isto. De um fenômeno miraculoso, ele não se distingue dos outros só pela sua causa, mas por toda a sua forma, por todo o seu desenrolar temporal. Então, por exemplo, se você pegar um milagre de Fátima, ah, teve a dança do sol. Bom, seria impossível aquilo acontecer por outras causas? Não, não é impossível. Agora, pega a sequência inteira, as várias visões que as crianças têm, as dificuldades que elas tiveram, a convocação que a Nossa Senhora faz para que estejam ali a tal dia, a tanta hora, e a coisa acontecer exatamente naquele dia, a tanta hora. Você vai encadeando os vários elementos, você vê que esse assunto é miraculoso, não só porque Deus fez o sol dançar, mas porque fez, vamos dizer, tem toda uma unidade de sentido nesse conjunto. Então, o milagre tem que ser estudado na sua estrutura inteira, e não somente nesse aspecto abstrativo, que é a sua causa divina. Bom, eu acho que. Daqui, Roberto Araújo Porto. Sou adepto do protestantismo histórico, pertencia a uma igreja que dizia que as profecias relativas ao povo de Israel têm validade também para a igreja nos dias de hoje. E percebo que isso é um grande absurdo, falta no mínimo princípios hermenêuticos de interpretação coerente. Creio que toda a Bíblia é útil para ensino, exortação e edificação, mas afirmações do tipo: a igreja substituiu Israel. Bom, tudo isso tem um significado analógico, meu Deus do céu. Então, aprender, por exemplo, você distinguir o que é uma analogia de uma identidade, o que é uma metonímia, uma metáfora, de uma significação literal. Isso aí precisa prática de leitura. Você conhecer as definições não adianta. Na verdade, eu vou dizer o seguinte: eu só fui estudar essas coisas muitos anos depois de eu já ter a percepção disso. Então, eu sabia distinguir a metáfora de uma metonímia sem eu ter jamais ouvido essas palavras, só ouvi mais tarde. Ah, então isso é aquele negócio que eu estava percebendo lá. Isso era o quê? Prática, leitura de literatura. Literatura da boa, lê os clássicos mesmo. O máximo que você puder. Bom, então, eu acho que por hoje é só, né? Desculpa ela ser mais curta, mas quanto menos eu falar, melhor para mim. O médico falou 3 semanas, foi apenas 1 e meia. Até a semana que vem, muito obrigado.